17, confirma o comandante? Falou, gol 2043, posição é a 4, para posicionamento na posição posteriormente pushback. Sim, chamar o pushback. Tá livre, vai chamar pushback 2043. Imagem por conta e risco, metro 170 graus, 04 mais. Pode chamar o controle? Chama, chama. Circulado 04, controle 20.8. Poderia controlar 208? Sim, ativo, 120.8. Obrigado. Controle, boa noite, Xanar 6259, decolado nada El. Xanar 6259, contato radar na decolagem, sul para o nível 3, mais ano na saída da El, transição ótima. Da El, ótima. Poderia voar direto da El, da presente? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, muito obrigado. Guardian 07, chama o controle da 0.8. Gente. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, controle Salvador. Tá, 500 pés vertical de Itapuã, testando ali ponto de Ondina. Tem a companhia de guarda na lenda do Toral, reporte sinal para pouso, Guardião 07, altímetro em Salvador, 9012. 9012, reportar a sinal para pouso, Guardião 07. Controle Salvador, 35218, acende sua uniforme. 35218, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada Marin. Ajuste altímetro no 012. 10, 12, descendo para o 050 na Marin. Possibilidade de voar em ISAP. Autorizado direto ISAP, o 35218. ISAP, 5218. Autorizado, chama para o táxi. Líder, chama o táxi, 2043. Europa 083, clear airlines final approach runway 10, descent 2006, altimeter 3102, report established. Okay, clear airlines approach 2001012, will report established, Europa 083. Tracajá 17, estabilizou o sinal do procedimento ILS, mantendo 2000. Completa o sinal do procedimento ILS, recepção 0, torre 118, decimal 95. Tracajá 17, sim, vai chamar a torre 189, uma boa noite. 118.95, um bom posto. Grato, boa noite. Boa noite, Tracajá 17. Tracajá 17, continua a aproximação, reporte para embaixo travado. Tracajá 17, está na aproximação final, encontre embaixado e travado. Gente, Tracajá 17, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 05 mais. Tracajá 17, cliente, livre pouso. India November Alpha, livre ingresso, reporte linha de pronto, cabeceiro na 7. Cajal 97, solo 10, livre pista pela direita, chame solo 219. Para Cajal 97, chamar a solo 219, tenha boa noite. Solo gol 2043, instruções para o táxi, tem 4 horas e 37, alterna Florianópolis, 165 ao PLB. Confirma PLB? 165. A bordo, altímetro 012, táxi via Índia Alfa no ponto de espera 2.1.95, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 118.95, gol 2043, obrigado. Salvador, Europa, Ciro e Fi, estabilição de Ailet. Complete a lançada na próxima, contactar 118.95. Complete a Ailet e 118.95, Europa, Ciro e Fi, galera. Trip 5218 está autorizado para o procedimento elétrico que foi pista no zero, desceu para 2110, altímetro 1012, reporte estabilizado. Será estabilizado, pode manter 240 até mais próximo? Livre. 212. Oceano 259, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.95. 251-3395, confirma a secundária? 133.95, secundária. Obrigado, boa noite. Primeiro Alfa, mantém a posição. Te mantém a posição, Tracajal no 7. Tracajal no 7, que a gente vai aguardar na Delta. Marker, Europa, Ciro, Oitri. Europa, Ciro, Oitri, check landing gear. Landing gear down, look. Roger, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Clear to land 10, Europa, Ciro, Oitri. Boa noite, 73, qual é a pegar leão? Bom, 973, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da El, Leda, Motiva. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5141, coteja. Guardião 07. Guardião 07, controle. Decolou de Ondina, agora no regresso. A intenção pouso no pátio de autoridade aí da base aérea, vem coordenação. Certo, mantém condições na linha do litoral. Reporte passando outra vez, Repitrofa. Autorizo o cruzamento para o Tracajão no 7. Autorizado, reparte livrando. Reportará. November Alpha, tentando ser turbulente do tráfego por zona final 90, livre de decolagem pistal volta 7, vento 160 grau 049. On the ground at 15, AK 21 on your right side, you contact Salvador ground, 121-19. Marquee to the right and 119, Europa 083. No, boa noite, Europa 083, vacating 10 to the right. Europa 083, taxi via Alpha, report before Juliet. Taxi via Alpha, will report before Juliet, Europa 083. Cajal no 7, está ingressando no pátio militar. Gente, frequência livre estacionada, Cajal no 7. Vinheta. Concadente, Santo, Pet Level 050, clear my arrival to 01012. Estabilizado no localizador 52183, avistando. Tipo 528, estabilizado no localizador, avistando. Completa final do procedimento elétrico, vai agora para o 118, décima 95. 1895, já boa. Guardião 07, chama agora a torre 118, décima 95. Mantenha a espera sobre o farol de Itapuã. O informe helicóptero no eixo do, no, na ponta do farol de Itapuã, o Índia da Demerança. Sim, vai manter a espera no farol de Itapuã. Está acendendo para 1.000 pés e está visual já com o helicóptero se aproximando do farol, Índia da Demerança. É, o 5518 está na final do ILS, está 10. 5218, check o trem? Vai lá em cima. 5218, livre pouso 10, pistão 10, né? Estou no 70 graus, 049. Agora baixado travado, livre pouso na 10, 5218. Pouso 043. Decolado 17, controle de 120, decimal 8. 108, boa. Corre, guardião 07. Eu sigo, guardião 07. Datros, repito a sua intenção, é pouso no pátio de autoridades da base aérea, já coordenado com o solo de lá. É, tem condição de cruzar 35 e aproximar direto para o pátio daqui do setor norte da torre? Setor sul, desculpa. Afirmativo, pelo setor sul da torre, informa a aeronave decolando, mantendo 1.000 pés, voando na proa do farol de Itapuã. Mantenha 500 pés, cruze, reporte no setor sul no, da torre Salvador, o guardião 07. Thank Estou visual com tráfego, mantendo a separação. Vou chamar no através sul da torre, já cruzando a final da 17, guardião. Índia Novembro, Alfa. Índia Novembro, Alfa. Visual com tráfego na final 1-0. Afirmativo, visual com tráfego na final 1-0. Retaguarda do meio, está autorizado a cruzar a final 1-0. Reporte para giro de base da 1-7, o Índia Novembro, Alfa. Gente, autorizado cruzamento da 1-0 na retaguarda do tráfego na final. Reportará girando base 1-7, Índia Novembro, Alfa. Confirme, aproxima direto para o pátio de autoridade? Afirmativo, se autorizado, cruza final da 1-7 e vou direto para o pátio de autoridade, cruzando aí o eixo da 1-0 em cima da pista. 1-7 já foi coordenado, seu pouso? Afirmativo. Guardião 07, ainda presente, está autorizado o cruzamento da pista 1-0-28, reporte passando a mesma. É. 7-13, coordenação com a equipe de solo, após parada do Aero Europa no portão 1-0, autorizado o pushback somente para o táxi. Parada da aeronave da Europa. Autorizado o chamar táxi para o táxi. E fica com 218, solo 20, livre direito, emissão 219. Fechei com 2-1-8, né? Copiou a torre? Torre chamou 5-2-1-8? Solo 2-0, liga direito, chame solo 2-1-9. 7-2-1-9. Índia Novembro Alfa, o tenente está autorizado o giro de base. Pode na final 1-7. 5-2-1-8, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Para pátio militar. Afirmativo, então, de acordo, alternando aqui para o pátio militar. Estou através da torre nova, passando aqui por cima do H, cruzando direto para o pátio. 5-8 novamente, com a informação uniforme agora, autorização Fortaleza 330 para o Tracode. Temos o 370 pré-aprovado, aceita? Aceita, 370. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolo 19, saída Momo, transição frote. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5152, coteja. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, Pesolo 19, Momo, frote 1208, 5152, 3858. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Dia 07, fala 23, frequência livre estacionar. November Alpha tocou aos... tocou MT aos 23. Autorizado curva à direita, perna do vento, circuito não padrão no 7, a porta girando base, o Índia November Alpha. Está presente curva à direita, portará girando base no, de base final no 7, Índia November Alpha. Salvador, muito boa noite. Eu sou Xanero 6310, tá na meia dúzia, ciente da uniforme, autorização, retorno 350. É 6310, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Cuca, transição Aracaju. Decola do 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5145, coteja. Recife 350, decola do 10, curva à esquerda, Cuca, Aracaju, 5145, transponder, 1208, controle, 6310. Cotejamento correto, confirmando o controle 120 decimal 8, chama para pushback acionamento. Camarada. Solo Gono 973, para o táxi PLB 55, 4 horas de autonomia, Campinas. 155 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal 95, bom voo. Prezado, via ponto de espera 1895, 973, bom trabalho. Portugal 01 Island, descendo 4000 feet, atento 01012. 01012, Portugal 01 Island, Portugal 01. Índia November Alpha girando base 17. Gente, Índia November Alpha, limitou aqui a emitida, piscina 7. Oi, Salvador, Gono 973, ponto de espera 10, ponto bom. 73, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 97, 0 grau, 049. A linha de decolar 10, Gono 973. Call 019, cleared, I left, final approach, runway 10, descend to 2000 feet, altitude 1012, report established. All reports established on 012, cleared 2000 and clear, I left, runway 10, report 2000. President 4250, established 10. President 4280, complete I left, final approach, runway 10, and contact now tower 118, decimal 95. Contact tower 118.95. Have a nice night. Aí parti agora pro farol de Itapuã, já está avisado com a final do aeronave na final do 1-0. Sim, já no Zemberal, sem condições de cruzar a final 1-0, a retaguarda do tráfego? Afirmativo, senhor. Então a retaguarda do tráfego na final 1-0, está autorizado o cruzamento. Forte para tirar base o Índia no Zemberal. Ciente autorizado cruzar o eixo da 1-0 na retaguarda da aeronave que está na final, é pontada na base da 1-7 pela direita, Índia 9 Alfa. Brasília 42580, check land gear. Roger 5250, you're down. Roger, continue the approach, stand by for any case. Roger 5250. Roger 973, decolado aos 30, controle 20 decimal 8. 208, passou a semana. Roger 4580, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 04 knots, from traffic on the right side, do not interfere with your approach. Roger 9-1, controle Salvador, sem identificação, desce para o nível 050 na chegada Bonfim. Ajuste altímetro no 013. Portal 019, altímetro série now 1013. 1013, aqui emitido no 97. Afirmativo, uma base curta para tocar emitido no 97. Gente, reporte na final 17, o Índia no Zemberal, base curta. Cortando a base, reporte na final 17, Índia no Zemberal. Farol ligado. Brasília Force 2580, on the ground at 32, vacate runway on the right side and contact Salvador ground frequency 121.9. Fleet and left final approach runway 10 and contact now tower 118 at small 95, have a nice landing. 118, 95, yes, obrigado. Blue ground within the 0.05, 0. 1-1, decimal 9. Liberal, foi livre, toque remetido, piscina 7, ventura 60 graus, 04 mais. ele está transmitido no 7. Force 2580, taxi via Alpha and Delta, call on Delta for crossing. Force 2580, taxi via Alpha and Delta, report to cross. SoCal Airport, Delta, run it. Because you want to check landing gear? He's on Arthur Mark Airport, Delta 3. Roger, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots. Inform traffic on the right side. Do not interfere with your approach. Copy, all thank you. Clear to land runway 10, airport, Delta 3. Lambert Alpha, Tocoi Meteos 34. Pode quando visual com tráfego nacional 10. Tá visual já com tráfego na 10, né? Gente, tem condições de cruzar a sinal 10 a retaguarda do tráfego? Afirmativo. Gente, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da sinal 10, o Índia November Alpha. Gente, autorizado o cruzamento da 10 na retaguarda do tráfego. Reportará na base pela direita da 10. Luciano 6310, acionou 153 a bordo com 3 horas e 10, alternando Fernando Salvador para o táxi. Sétimo 56 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 18, acionou 95, bom voo. Altina Alfa, confirmando a 2? 1895. 1895, boa noite. Vai questionamento, é 3858. Agora é 3858. Brazilian Air Force 2580, clear to cross the runway. Taxi via hotel to military apron, clear to leave the frequency when parked. Brazilian Air Force 2580, clear to cross the runway. Ana, Portugal, 019, boa noite, Toré. 1096, gente da Victor para Fortaleza. Boa noite, 1096, saída prevista, Momo, transição, frote, aguarde cópia. Momo, frote, mantendo escuta, gol, 1096. Índia November Alpha na base da 17. Índia November Alpha, livre toque remetida, pista 17, vento no 60 graus, 059. Livre toque remetida na 17, Índia November Alpha. 3858, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reporta táxi, 3858. Muito boa noite, é Portugal 019, Hanaway 10, ok, we are joining Alpha. Boa noite, report goal 019, taxi via Alpha, report before Juliet. Hi Alpha, call before Juliet, report goal 019 Alpha. Voo 096 pronto para cópia? Pronto para cópia, 096. Alto autorizado Fortaleza, nível 370, via Persolu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda. Controle 120, decimal 8, aciona 5157, coteja. Copiado Fortaleza, 370, via Persolu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, com curva à esquerda. Controle 1208, aciona 5157. O voo 9096. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Graças a Deus. Boa noite, Trip 5216, cópia Aracaju. Viu? Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5162, coteja. Índia Novembro. Primativo, curva direita, Índia Novembro. Curva direita, Índia Novembro. Oi. Cotejamento correto, chama para push back acionamento. Botará para push e acionamento nessa trip. Ele é 310, decolado 241, controle 20, decimal 8. 0, é pra nós. Olha, boa noite, Oceanero 6310. Oceanero 6310, contato radar na decolagem. Desculpa para o nível 350, na saída PUC, transição Caju. 350, PUC, Caju. Taxistan 3858130, a bordo 5 horas e meia, alternando João Pessoa. 130 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 118,95, altímetro no 0 no 3, 3858, boa noite. Portugal 019er, taxi via Juliet to a beam gate number 6. From there with follow me vehicle to gate 11. Okay, via Juliet to beam gate number 6. From there following the follow me to gate 11. 11 at Portugal 019er. Boa noite, não falamos mais. Voo 9096 na posição 5, pushback, acionamento. Frente 10096, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Air Portugal na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Frente, após a passagem da aeronave da Portugal, vou chamar, iniciou o push, chama para o táxi, voo 9096. Meridiano November Alpha, remetendo 17. Índia November Alpha arremeteu aos 4-4. Autorizado curva à direita. Forte gerando base no 7, o Índia November Alpha. Autorizado curva à direita, reportará girando base 17 pela direita, Índia November Alpha. Guardião 07. Está no pátio militar da base aérea. A intenção é decolar e prosseguir para Ondina com 4 a bordo. O 7 pronto para decolagem? Sim. 7 Guardião 07. É autorizado a decolagem, vento 160 graus, 05 nós, reporte fora do solo, Cupo Sul, Guardião 07. Está iniciando a decolagem, Cupo Sul, o Guardião. Está fora do perfil da saída, Puga. Porém, está autorizado a dar presente, voar direto no, pelo centro Recife, voar direto Romeo Fox 018, restrito ao meio de voo 310, cotejo. Romeo Fox 018, restrito, confirma em nível. Restrito ao nível de voo 310. 310, tá? Desculpa, foi nada. Pensei nada errado aqui, perdão. Certo. Desado o cruzamento do eixo da 10, 28. Comprou a sul. Segue na linha do litoral. Aguardando para transferência de comunicações, Guardião 07. Posso cruzar aqui o eixo da 17 também? Afirmativo, o Guardião 07, atente para a aeronave comprou a noroeste, o Charlie 150, Guardião 07. 37. 3858, até o ponto de espera do 10 pronto. 3858, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 049. A linha decola 10, T3858, confirma o vento? 160 graus, 049, agilizando o alinhamento TAM 3858. Gente, 3858. Para o tanque que o Gol 9096, 085 a bordo, autonomia 0345, alternando Teresina. A bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Levitar Índia e Alfa no ponto de espera torre 95, ajuste 1013, gol 91096, obrigado, bom trabalho. Na 6316, controle salvado, boa noite, assina a identificação, desça para o nível 050 na chegada a bom, ajuste o altímetro 1013. 1013, assina para o 050, correto? Afirmo. E boa noite, Guardião 07. Guardião 07, controle salvador. Está retornando agora para Ondina, já cruzou Itapuã, está a 500 pés no litoral. Mantenha condições mais 500 pés na linha do litoral. Reporte final para pouso em Ondina, o Guardião 07, altímetro 1013. Bem. Oi, boa noite, voo 9096, está pronto, próximo do ponto de espera do 10. 1096, mantém ponto de espera. Mantenha, 1096. Corrigindo o lateral, final 97. Livre toque remetida, pista 7, vento 160 graus, 05 nós, o Índia November Alpha. Livre toque remetida 7, não é não. 3858, decolado 249, controle 2058. 208, boa noite, 3858. controle Salvador, Alta 38, 58, Momo, Frati, 2000 pés. Entra, guarda. 35591, quanto mais está estabilizado? Está estabilizando no momento, ou está já visual? Certo, chama agora a torre 118, decimal 95. Está 2 milhas do marcador, certo? 295. 258, contato radar na decolagem, sul para o nível 370 na saída mão, transição próxima. 370, alguma possibilidade de voar frotida presente? Mantenha a saída guarda. Guardando. Oceanema 310, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 265, confirma, alternada? 125.45, alternada. 125 Crato, Crato, boa noite. Bom. Aproximação, reporte disponível embaixo de trabalho. Caralho. Pela November Alpha, tocou IMT 850, foi na proeira de Itaponha, ponte quando visual com tração nacional 10. Gente, está presente proeira de Itaponha. Já visual com tráfego na longa final da 10. 35591, a retaguarda do MI do tráfego na final 10, está autorizado o cruzamento da final 10, reporte para gerar base, Índia na Zemeral. Faltará. No check trem. Baixou então. Seguiu ponto, pista 10, vento no 50 graus, 04 mais. Confirme para o 5590. Filho pouso, pista 90, vento no 50 graus, 04 mais. Vicente, leve de pouso. Torre, somente para coordenação com o Indiana Lembra Alfa, já está todo para o Itapão, visual com a aeronave na final. Esse é o pouso final do Indiana Lembra Alfa. Autoriza o Indiana Liberal para seguir na retaguarda do tráfego na curva final da 10? Informativo, retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final 10. Gente, autorizado o cruzamento do eixo da 10028 na retaguarda do tráfego. Informará de base para final da 107 pela direita, Indiana Liberal. Ali mantém cabeceiro 90. Ali mantém a 90. Boa 90. TP 5591, solo 53, livre à direita, chame só 2199. Direita 1, 2199. Coordenação de froti para o T3858, né? Chamador Bonete, 5591. Bonete, 5591, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3. Alfa, Kilo, parte 3, foi autorizado pelo centro Recife, da presença direto a Buco. Direto a Buco, muito obrigado. Estamos um pouquinho atrasados hoje, T3858. 250 graus, 04 mais. Tem língua de decolagem do 90, igual 90 na frente. November Alpha está na base 17. Pelo November Alpha, livre pouso, pista 17, vento no 60 graus, 05 nós. Livre pouso, 17, Índia, November Alpha. Altimetro 103, autorizada para o procedimento LS que foi pista 10, desça para 2.000 pés. Altimetro 103, reporte estabilizado. Autorizada 2.000 pés, 1.013 no altímetro, vai reportar ILS-76, puxa neve 63 na 3. Então 3858, chama agora o centro Recife 1.26.85, alterno 1.25.4. 2.685, alterno 2.545, é 3858. Zé 96, decolado 855, controle 2058. Controle 208, igual 9096. Dia November Alpha, solo aos 55. Está autorizado backtrack. Porte levando no pistão no 7. Terceiro, Momo Flat, igual 9096. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, 5216. Como é que você deve estacionar o Índia no November Alpha? Salvador. GP 5217, 67 de POP 4 de autonomia, ao terminando o Recife para táxi. 67 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-8-95, bom voo. Bate o Índia Alfa, 1895, obrigado, uma boa noite. Salvador, 1096, pode voar próximo? Aguarde. Aguarde. Sente falar o setor do voo? Volo 096, chame Centro Recife, a frequência 1285-2545 e solicite ao mesmo. Bom voo. Copiado 2085-2545, voo na 096, obrigado. Torre, boa noite. É o Trip 5. 2-1-6, destino Índia, pronto. Felipe 5-2-1-6, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, tá fazendo. Com toque arremetida, decola da 1-7, curva esquerda, controle 1-2-0-8, aciona 0-1-7-1 no cotejo. Estabilizado no ILS, o Xanair 6313. Torre 1895-6313. 1895-6313, já. No 3, operacionamento, chame torre 1-8-95, bom voo. Estabilizado no curso localizador, pista no 0. Xanair 6313, continua para estimação, reporte marcador externo com trem checado. Vai reportar no externo 6313.